Página 120 com 8. Usando o colar de 0, 243. A tripa ainda tá voando ao Natal? Sim, pô. Esse voo que vem de lá, não? Sim, senhor. Quais pernas que ele faz? É Natal, Aracaju, direto pra cá ou passa em Recife também? Natal, Recife, Aracaju, Salvador. Obrigado. É a partir do 31, mais uma perna pela manhã. Ele sai de manhã e volta agora no final da noite, é? A partir de 31, sim. Vai chegar aqui, vai sair de lá às 7 da manhã e vai chegar lá de volta às 9 da noite. Chega por volta de 11h30, meio-dia. Mas hoje em dia, de manhã tem um voo que sai para Aracaju, ele prossegue até Natal? Afirmo, chega lá em Natal 10h30. E meia da tarde? 10h30 da manhã. Ah, ok. Aí a partir do 31 vão ter duas. Uma indo e uma vindo de manhã e à noite a mesma coisa? Afirmo, a partir do dia 31. Ok, obrigado. Azul 14, 19, 8, bom voo. 9, 8, azul 42, 09, boa noite. Noite controle, azul 4209, 1200, na Dael. Azul, Azul 360, saída da El, contato radar na decolagem. Sael 360, contato radar, pode ser direto da El para Azul 4209. Vamos voar Leda. Leda, obrigado, Azul 4209. 4209, centro Recife agora, 125.1, alterna 133.25. Centro Recife, 125.1, alterna 133.25, azul 4209. Imagina. Salvador, gol 9071, autorização para Porto Seguro. Para 71 no ciente, agora está dando a senha cópia Porto Seguro. Ciente, tem a saída prevista? Dael. Dael. É 224, ciente, aguarde 190, Aracaju, o segundo. Fuca. Paulo Salvador, boa noite novamente, Altan 3305. Prossiga. Por gentileza, nível 330 para Recife. 330, escute Alfa, terceiro. Roda. Alfa 2, Recife 432. O Rio escute a Alfa, é o número 4 para a cópia. E Alfa. Alfa 071, pronto a cópia? O 9071, pronto a cópia? 9071, Porto Seguro. 9071, está autorizado, Porto Seguro, 360, pela Aprisco 50. Decolagem da 10, direita da El Leda, após Leda direto, Porto Seguro. Controle 19-8 e seu transponder 5137. Sendo autorizado o Porto Seguro 360, Aprisco 50, decola da 10 da direita da El Leda, após Leda direto, Porto Seguro. 119-8, 5137. Correto, 119-8, 5137. Afirmativo, obrigado. 6224, cópia. Oxané 6224, pronto a cópia. 6224, autorizado Aracaju 190, decola da 10, esquerda, saída Pucca, transição Jamo, após direto. Controle 19-8, transponder 5135. Ponto 35, transponder. Correto, reporte pronto, 6224. 3305, cópia. Siga. 3305, autorizado Recife, 330, na Perisc 58. Decolo no zero, esquerda, saída Pucca, Aracaju. Controle 198, transponder 5131. Voltar 3305, autorizado Salvador, Recife, nível 330, Aprisco 58. Saída Pucca, transição Aracaju com a primeira curva esquerda após decolagem da 10. Controle 198, transponder 5131, está na posição 7, chamará para o push. 3305, correto. Rio 5972, cópia. Afirmativo, torcida para o Rio 5972. 5972, autorizado Galeão, 320, Upper Whisky 50, após Upper November 857, após conforme a roda do plano. Decola 10, direita, da El Leda, após Leda voa direto Bidev, intercepta sua rota, controle 198, torre 1895, transponde 5134. 5972, o cotejamento correto, reporte pronto. Contava pronto, Rio 5972. Dessa via para 2000 pés, direto Itap, ajuste em Salvador no 0 no 5, autorizado final, reposto estabilizado. via autorizada, repar táxi. Solo Salvador, está 3305, último estacionamento, isso mesmo? 3305, autorizado no 7, reporte táxi. Reportará para o táxi, está 3305. Para o táxi, 3 horas e 15 de autonomia, 3 a bordo, alterna a Guarulhos. Eu vi a Índia e Alfa, ponto espera, torre 1895. Seria autorizado ingresso e decolagem da 10-120 com 8. Alternando Natal 305, Pátio Índia Alfa 1895, ponto espera 1015 na justa. Pátio Índia Alfa 1895, ponto espera 1015. Obrigado, boa noite. Valeu. Seu posicionamento CDF 62, estamos com no, na ponte 1. Pronto pro push na ONA? Gente, coordenando com a sua equipe de solo, estou com um Airbus da TAM, vai passar a sua cauda após o mesmo autorizado. Rio 38, 198, bom voo. 198, boa noite. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, decolodão no zero. 972, com voo 320, passa o radar na decolagem, vou conforme a autoridade. Entendeu? 320 subindo para 320, possibilidade para o Adidael para o Rio 5972. Vamos voar Leda, Leda. Que é autorizado Leda para o Rio 5972. Salvador, muito boa noite, é o DAS 3305, próximo ao ponto espera da 1-0, próximo. A linha mantém 3305. Autorizado a linha manter, está 1-0, está 3305. Controle Salvador, o DAS 3178. Liga 3178. Para informação, a gente está recebendo um laser, a pessoa que está com laser está próximo de Rio Vermelho. Gente, obrigado pela informação, vamos reportar. Ok, obrigado. Autorizada a decolagem, 130 com 8. Autorizada a decolagem, 3305. 08, bom dia, autorização Guarulhos, temos a Alfa. Total, bom dia, mantém escuta 1219, aguardando cópia.